Se já disse tudo o que tinha a dizer, esse papo já não dá mais pé pra nós. O amanhã se pode escrever diferente, se sou eu que traço a linha.